Errou a zaga do Corinthians. A bola voltou para o Daniel de Trivela, batendo para Carlinhos. A bola cortou a zaga do Corinthians. Lá vai Luciano. Ele olhou para lá, olhou para cá. É marcado para o adversário. Preparou-se para o cruzamento. Eduardo em cima dele. Melhor para o time do Sport, que ganhou a parada do primeiro, ganhou a parada do segundo. Vai sair o cruzamento. Boa jogada. Carlinhos, vale o goleiro para bater, bateu. De alegria, tem gente mexendo no placar. Carlinhos Bala, é bala pra tudo quanto é lado. Esporte 1 a 0, o Silverinho. E o delírio, a torcida do Esporte, uma jogada inteligente. Habilidoso Luciano Henrique, que na diagonal ali da grande 37 minutos gravados. Vai bater na ponta direita, Diogo. Correu, bateu, fechado. A bola subiu, batida. É gol! Foi cobrado no rebote. Luciano Henrique encheu o pé, a bola subiu, a defesa do Corinthians saiu. Enilton deu um triscãozinho de nada na bola. Quando ela desceu, Felipe tomou o maior peru da paróquia. A bola passou entre as pernas dele e entrou 20 centímetros apenas. Felipe tentou tirar de dentro, mas a bola já estava no gol do Corinthians. Fica a dúvida agora, gol do Luciano Henrique ou do Enilton? Vai acabar na Ilha, 2 a 0, pediu a bola o árbitro, mas ainda vai bater a falta o time do Esporte. 48, vai movimentar a bola a equipe do Esporte, na cobrança de falta, ela foi tocada para a direita, segura na linha de fundo, Enilton, segura na linha de fundo, Enilton, vai para a área, o Julio acabou! Esta conquista de Silva! Nelson Batista! Tudo e todos desse futebol brasileiro! A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. We'll be right back. Salve, salve, confraria. Hoje nós estamos aí para uma leitura de e-mails. Como vocês pediram a leitura de e-mails, e eu não tava gravando, mas não era porque eu sou filho da puta, não, viu? Tem muita gente aí achando que... Nossa, a gente manda um e-mail e não lê. Não, é porque tá muita corrida, gente. Final de ano, pra mim, é loucura mesmo. Inclusive, eu tive que dar boné aí numas coisas da própria faculdade mesmo. Vou pegar DP porque não vai dar. Entendeu? Foi corrido mesmo esse ano. Um pouco não. Essa aí põe na conta do Bolsonaro, porque a eleição quase matou eu. Nossa senhora, foi muita brigaria. Eu fazendo campanha pra esse homem, tomei no cu na faculdade. Ah, tudo bem, valeu a pena, fiz a minha parte. Agora, se eu subir lá e fizer cagada, aí é com ele lá. Gente, então, vocês mandaram os e-mails, e nós aqui do Sociedade Primitiva. Primeiro, antes de tudo, que eu já quero agradecer de antemão você que mandou o e-mail, você que quis se comunicar com o programa. Eu quero que vocês sempre se lembrem, com muita sinceridade, que quem faz o Sociedade Primitiva são os ouvintes. Vocês, nós todos aqui, somos a Sociedade Primitiva. Então, eu quero pedir desculpa pela demora, e eu sei que vocês me entendem, porque aqui não tem nenhum cuzão, aqui não tem moleque. Eu gosto disso, eu gosto que o programa não tem moleque. Desde o começo eu já pensava, não quero molequinho ouvindo aqui. E a gente tá conseguindo aí a gente tem um público muito bacana, um pessoal cabeça, e sem molecagem. Então vocês sabem aí, vocês entendem a correria que é, como é que é foda, né? E hoje aí, pra gente fazer a leitura de e-mails, quem veio ajudar a gente, veio ajudar de última hora mesmo, porque eu pedi pra ele, ele pôde me ajudar. Hoje quem vai ajudar a gente aí é o nosso querido amigo, que inclusive já caiu no gosto do povo. O povo fica pedindo, então ele tá de volta aí, o nosso querido Matheus Mol. Fala, Matheus. E aí, Hernani, e aí, ouvinte. O Matheus, fala agora pra mim, eu não sei se é spoiler, mas acho que não é não. A próxima crítica de filme, eu falei pra você que eu ia escolher, porque você escolheu dois, eu escolhi um agora. Foi. Vai ser o filme O Encantador de Cavalos, então vamos fazer uma crítica sobre esse filme aí, hein? Isso aí, e eu tô pra assistir ele hoje ainda. Opa, então nós vamos gravar aí, então os ouvintes já podem ficar preparados. É um filme de drama, é um filme até, sei lá, vou deixar o Matheus tirar as conclusões dele, porque daí na crítica nós vamos falar sobre ele. Ô Matheus, fala algo pra mim, você falou aí que ultimamente, recentemente, aí você tomou no cu com desilusão amorosa, já cicatrizou, tá dolorido, como é que foi? Não, já passou, tô pronto pra outra, né, cara? Tá pronto pra outra? Já tô com o peito aberto aqui pra mais um chifre, mas... O Nós Homens vai tomando no cu e vai dando risada, né, cara? Como que pode, né, cara? Mas tem que ser, velho. Tem que ser. Ai, ai, ai. Mas a desilusão foi grande? Assim, tipo, é aquela coisa de sempre, né? Mulher não tem jeito. A gente entra achando que vai ser uma coisa, mas sempre, a gente meio que já tá anestesiado, né? Então meio que já esperava por isso desde o começo, então não... Era mulher modernete? Ah, sempre é, né? Não tem como não ser. Hoje em dia eu acho que não existe mais mulher que não seja assim. Mas... Inclusive tem um fenômeno, Matheus, que inclusive nós vamos gravar mais pra frente um programa sobre isso aí. É o tal da feminismo híbrido. A feminista híbrida diz que é o seguinte, Matheus. Ela jura pra você de pé junto que ela não é feminista. Ela jura pra você falar, não sou feminista, né? Só que as atitudes dela, você vai ver, é feminismo. É feminista, então, quer dizer, é feminismo híbrida, entendeu como é que é? Aham, é um negócio meio que camuflado, que você quer dizer? É mais ou menos, eu vou gravar um programa sobre isso aí mais pra frente. Mas e aí, ô Matheus... Como é que foi? Você se afundou na bebida? Como é que foi? Então, é porque, tipo assim, foi o primeiro namoro que eu levei a sério, sabe? E, assim, é muito vergonhoso dizer, mas foi um negócio à distância, então... Tipo, já tava combinado de eu ver ela e tal. E a nossa família sabia, tanto a minha quanto a dela. Acabou não dando certo e, assim, eu era bem mais novo do que... Eu, tipo, deve ter uns 3 anos isso aí, eu devia ter uns... 18, 17, alguma coisa assim. E eu não era de beber, então na época eu acabei entrando na bebida. Eu vi que meio que aliviava, né? Mas saí dessa e agora eu tô vivendo uma vida mais saudável. Não, mas essa desilusão sua antiga eu sabia. Eu tô falando, você não teve uma recente aí que você falou que a menina se demonstrou uma degenerada e tal? Ah, nossa, eu já tinha até esquecido. Não foi essa? Então... foi assim que eu entrei pra faculdade, né? eu comecei a ficar com ela, uma menina muito bonita, assim, é... uma menina boa pra reprodução, se vocês me entendem. E, assim, ficamos uns dias lá na faculdade, né, mas... depois... mas no começo ela era santinha, ou não? Ela já era putona desde o começo? Assim, ela não aprofundou muito na personalidade, sabe? Foi uma coisa assim, só de ficar mesmo, sabe? Na faculdade. Não chegou a durar uma semana. E depois que eu adicionei ela nas outras redes sociais, eu consegui ver que não era flor que se cheire, né, cara? E eu fiquei pensando, porra, quantos pau eu devo ter chupado de tabela enquanto eu tava ficando com ela. Mas ela é putona mesmo? Aham, cara. É até triste, porque, tipo assim, é uma menina que... era pra ser de família, né? É, falando assim, pela aparência dela. E sabe, é uma degeneração, não é um negócio que eu esperava, mas tamo aí, né? Eu não apeguei o suficiente pra sofrer tanto. Ô, Matheus, deixa eu falar uma coisa pra você. Como você conhece, nós temos aqui uma série no programa chamado Mercado Bucetal, e a gente faz a análise aí sobre como é que tá a relação, o mercado aí do homem heterossexual. Como é que tá a questão aí das faculdades aí... Tá equilibrado, tá inflacionado, como é que tá a questão? Porque a faculdade, curso que tem muita mulher, que é o caso, por exemplo, da uma cidade que chama Alfenas, o pessoal apelida lá de Alfêmeas, porque lá tem muito curso de mulher e lota mulher lá. Aí dá uma proporção boa. Como é que tá na faculdade, por exemplo? Tá inflacionado, tá legal, tá bacana, como é que tá a questão? Então, cara, eu moro numa cidade universitária, eu prefiro não dizer qual, mas é uma cidade, assim, bem conhecida pelos carnavais e pelo movimento estudantil, digo, pela quantidade de estudante que circula aqui. E, cara, assim, a minha avó, ela trabalha num posto de saúde, ela é recepcionista lá, e esse posto de saúde é da universidade daqui, e ela fala que a quantidade de estudante... que vai fazer tratamento pra AIDS, é um negócio que impressiona, cara. Ou seja, é muita putaria, sabe? Então, eu acho que, apesar de virem muitas mulheres, tipo, muito bonitas mesmo, tipo, pique de modelo, não vale o capim que come, sabe? Sei. É claro que eu vou generalizar, porque eu não conheço uma por uma, mas, cara, é só vagabunda. É, né? Triste falar isso, mas infelizmente é. Entendi. Bom, ô Matheusão, vamos começar aqui os e-mails. Vamos lá. É o primeiro e-mail aqui. Fala, Hernani. Venho passando por uma situação bem... caraca, tem um cara vendendo sorvete ali atrás. Ai, ai, ai. Pera, deixa eu... ó a buzininha. Ai, danoi. Cara, ele tá mó frio. Como é que ele tá fazendo isso? É. Bom... fala, Hernani. Venho passando por uma situação bem complicada. Na minha casa mora eu, meu irmão mais novo do segundo casamento e minha mãe. Minha mãe e meu padrasto. Então mora ele, o irmão mais novo do segundo casamento, a mãe e o padrasto. Eu tenho 21 anos. Faço faculdade e estágio. Ganho R$954 e ajudo em casa. Só que esse padrasto não me quer mais aqui. Para ele, já sou adulto e tenho que ir morar sozinho. Então, só que aí você explica pro seu padrasto, fulano, que na época dele, isso é uma coisa que as pessoas têm dificuldade, principalmente nossos pais. E não é desculpa não, viu, Matheus? Não é que eu tô aqui fazendo chororô, não. Isso é fato, pode comparar, é estatístico. Quando, em 1960, quando o rapaz tinha 18 anos, ele ia arrumar um emprego, por exemplo, na GM, só tendo um ensino médio, ele ia arrumar um emprego na GM, ele ia arrumar um emprego na Philips, ele ia arrumar um emprego na Johnson, ele ia ganhar um dinheiro suficiente pra ele ter uma casa, e pra ele ter um carrinho, e pra ele viver legalzinho. Hoje, primeira coisa, a exigência tá insana, você tem que ter faculdade, você tem que ter pós, tem que ter experiências, tem que ter vivência de exterior, e os salários já não são mais o mesmo. Tanto é que teve uma época que a GM... tava pegando os velhão da casa e mandando embora, mesmo pagando multa, pagando tudo. Ela tava mandando os velhão de casa, porque o salário que eles pagavam pra um velhão, viu, Matheus? Não sei se você sabe disso, o salário que eles pagavam pra um velhão. Vamos pegar um cara que foi contratado pela GM nos anos 80, tá bom. O salário que se pagava pra esse rapaz, pra esse senhor, contrata hoje 3 funcionários. Então, ou seja, é o seguinte, vamos falar em números aqui. O salário médio da GM tá em R$2.000. Os tiozão das antigas estão ganhando 6. Então, pra GM tava compensando mais pagar a multa, pagar a rescisão do cara e o cara sair e entrar 3 no lugar. 3 moleque. Entendeu? Então, você tem que explicar pro seu padrasto que as épocas são diferentes. Um pouco, vou dizer um negócio meio polêmico aqui, mas vamos lá. O compromisso da sociedade primitiva é com a verdade. Um pouco dizem que tem a ver, porque é o seguinte, antigamente só o homem trabalhava e a mulher cuidava da casa. Quando entrou a mulher no mercado de trabalho, diz que, é o seguinte, entrou milhões de mãos de obra. Aí eles pegaram o salário que pagava só pro homem e repartiu com a mulher. Então quer dizer o seguinte, inflacionou o mercado de trabalho, que agora tem muito homem, muita mulher. Antes era só homem. E agora entrou as mulheres. E aí pega o salário que pagava pra um homem e reparte pro homem e pra mulher. O povo que diz isso aí, não sei, mas tem base pra falar. Você quer fazer algum comentário, Matheus? Sim. Uma coisa que eu percebi é que o rapaz, ele tem a mesma idade que eu, ele tem 21 anos. E uma coisa que eu percebi é que essa nossa geração, ela tem mais essa dificuldade de sair de casa. Assim, a gente tá tendendo a sair com perto dos 30 anos. É chato de falar, porque isso realmente tá acontecendo e não era pra acontecer, mas... não tem como o cara te cobrar uma coisa que não dá pra você fazer, tipo... Esse é o ponto! Agora você tocou na ferida! Como você quer cobrar uma coisa que não tem como? Sim, não dá pra fazer, não dá pra sobreviver com um salário mínimo, R$950, não dá, o cara... Você sabe, a minha mãe, Matheus, quando eu tinha 18 anos, a minha mãe, eu nunca mais me esqueci dessa história, Matheus, olha pra você ver o nível de insanidade. É por isso que o Sociedade Primitiva é um programa pra ajudar homens, porque realmente o mundo tá sendo muito canalha, o mundo tá... Sabe, tá exigindo coisas que não tem como você entregar. Uhum. A minha mãe, Matheus, quando eu tinha 18 anos, só com o ensino médio, eu arrumei um emprego pra ganhar um salário mínimo. A minha mãe ficou ofendida de eu aceitar. Ela falou assim, não, você tem que arrumar no mínimo, aí pra você ganhar 2.500, 3 mil pra começar, ué. Como que um moleque com um ensino médio nas costas, que não sabe fazer nada, é um total incapaz de fazer qualquer coisa, ele não sabe trabalhar numa obra, ele não sabe fazer nada. Como que um moleque de 18 anos vai arrumar um emprego desse, cara? Quer dizer, a sociedade tá esperando de coisa de você que você não tem como entregar. É que nem o seguinte, Matheus. Os caras falam o seguinte, mas a mulher quer exigir que nós tenha carro, que nós tenha tudo. Como que uma menina quer exigir que um cara de 18 anos tenha um carro? Só se o cara for filho de bacana, for filho do Eike Batista, se for... Porque se o cara for normal, não tem como ele ter um carro com 18 anos. Você entendeu? Exatamente. A conta não fecha, Matheus. Faz a conta não fecha, cara. E eu tô passando por uma situação dessa nesse exato momento, cara. Eu tô atrás de um emprego porque eu tô querendo largar a faculdade. E, cara, a minha mãe também, ela tá ofendida porque... Cara, as opções são embalar compra em supermercado, ser ajudante de... alguma coisa, o cara não sabe fazer nada, não tem como ele entregar um serviço que vale mais que R$1.000, e porra, não dá pra sobreviver com R$1.000, então a gente tem que continuar vivendo na casa dos nossos pais até ter uma base decente pra conseguir sair, e porra, eles têm que aceitar, né, cara, porque não tem jeito. Ué, eu não pedi pra nascer, não é assim? Exatamente. Deixa eu falar uma coisa pra você, esse ensino médio nosso é a maior farsa, e quando eu digo nosso, eu não sei se no mundo não é assim, então vou dizer do Brasil, é nosso porque eu nunca saí do Brasil, mas o ensino médio nosso é uma farsa total, Matheus. O cara do ensino médio tinha que, uma das matérias tinha que ser assim, ó, você vai trabalhar numa obra, então vamos fazer uma obra aqui, você vai carregar cimento, você vai aprender a fazer, você vai aprender a assentar piso. Aí tinha que ter uma aula sobre lei. O cara tem que saber, ó, se você fizer tal crime, é um 5-7 e tal, tem chance de recorrer, não sei o quê. O cara sai do ensino médio com um monte de bobeira que não vai usar. Mas aí é importante, não sei o quê. Tá, tudo bem, mas o que é mais importante? Não é mais importante saber fazer alguma coisa? O cara sai cabaço, não sabe fazer nada, é um fudido e não sabe o que vai fazer da vida, cara. Você entendeu? Eita, não, caiu a ligação dele. Eita, nós! Pera aí, ouvintes. Eita, nós, caiu aí, mas estamos de volta, vamos lá. Tá me ouvindo aí, né? Exatamente. Então tá bom. Voltando, então vamos lá. Ele está me expulsando da casa que é dele. Então, gente, o rapaz mora com a mãe, com o irmão e com o padrasto. Só que o padrasto está expulsando ele de casa. Só que a minha mãe não quer e eles estão brigando. Minha mãe já me falou que a gente vai mudar daqui em dezembro e deixar esse meu padrasto morando aqui enquanto que na casa nova vai ser só eu, ela e meu meio-irmão mais novo, que é filho desse padrasto. Eu queria falar uma coisa sobre essa questão dele ser, tipo, um elemento extra na família do padrasto. Tipo, o padrasto constitui uma família com a mãe dele, a mãe, ele e o filho do padrasto. Sim. Então, aí tem uma família onde o cara tá sobrando aí, né? E eu achei bacana a atitude da mãe, porque hoje em dia tem muita mulher que prefere homem do que o próprio filho, né? E bacana ela ter decidido mudar com os filhos e deixar o padrasto do que largar o filho, o que muitas mães hoje em dia fazem. Ah, sim, hoje em dia tem muita mãe trocando filho por causa de macho. Isso aí tem muito. É, questão assim de filha quando é abusada por padrasto, a mãe fica do lado do padrasto, é complicado, mano. Ô, Matheus, você sabe o que eu ouvi de um rapaz? Olha pra você ver as ideias, cara, tem cada coisa nesse Brasilzão. Por isso que eu falo pros ouvintes, mas não falo com arrogância, não. Ô, gente, vocês não conhecem o Brasil, se vocês forem pra esses buracos do Brasil, vocês vão descobrir história. Que a mídia pega só 5% só, Matheus. Tem muita história aí que a gente não sabe. Caralho. Tem um rapaz, um vagabundo sem vergonha, que pegou e assumiu uma mãe solteira com duas crianças, sabe? Aí, Matheus, o cara é um xarope do caceta, e aí pegou e tava falando assim pra... Falando assim pros outros, abertamente. Falando abertamente pros outros. Essas meninas dela tem que botar pra trabalhar. Botar pra trabalhar, não ficar em casa, não. Porque é o seguinte... Vamos supor, vou inventar um nome. Olha aqui, a Alessandra. Alessandra tá com 16 anos, fica criando peito, bunda, passando aqui na frente da gente. E isso aí não presta, não. Tem que arrumar um trabalho e tudo. Aí ele fica falando isso pros outros. Aí eu quero dizer o seguinte, o que ele tá querendo dizer na cara dura, abertamente? Olha, tá criando peito e bunda, uma hora eu posso vir aqui e agarrar ela aqui na força aqui e estuprar ela. Quer dizer, olha a cabeça do cara. E a mãe ouvindo e falando, é verdade, ela tem que trabalhar mesmo. Quer dizer, é um povo, sabe, de uma imbecilidade, cara, que é umas coisas que a gente não acredita, cara. Aí um dia um cara deu uma dura, né, e falou assim, mas o que tem a ver a menina criando peito e bunda, rapaz? Você quer agarrar a menina na força? O que você quer fazer? Aí ele ficou quieto, baixou a cabeça. Quer dizer, olha a cabeça de doente mental, cara, puta que pariu. E quando a mãe compactua com isso, ela é mais vagabunda ainda, né, cara? É mais fia da puta. É a filha puta dela, Então, nós paramos aqui. Não sei o que fazer frente a isso. Com R$954, não consigo morar sozinho. Não consegue? Eu acho que. Ah, consegue, mas dando uns pulos aí. Mas você consegue. Mas o problema é que você faz faculdade. Aí fica difícil, meu. Aí eu entendi isso. É aquele negócio, né? Vai subsistir, né, cara? Não é saudável até, né? Eu tô subsistindo, inclusive. Ai, ai, ai. Mas morar sozinho é isso mesmo. Mesmo que conseguisse, esse estágio vai acabar daqui a pouco. Mas sabe o que é o pulo do gato, Matheus? Você alugar a casa direto com o proprietário. Às vezes o cara tem um quartinho de fundo. Você chega direto nele e fala assim, ó, eu dou 300 conto pra morar naquele quartinho de fundo seu. Aí, ó, ele ganha 954 menos 300, aí já fica 654. Se ele não fizesse faculdade, dá pra ele viver. Viver, sobreviver. Sim. Entendeu? Então, assim, você conversa direto com o proprietário, não mexe com a imobiliária, mas eu entendi, a situação dele não dá. E mesmo que conseguisse, esse estágio vai acabar daqui a pouco, e é muito difícil, quase impossível que eu vá conseguir outro. Não, isso tá muito negativo. Me formo daqui um ano em engenharia civil, e o mercado está uma bosta. Eu já não sei, o povo diz que tá ruim mesmo. Mas agora vai trocar o presidente. E final do ano também dá uma animada no mercado, viu? Às vezes, é porque eu não sei se você é enjoado pra trabalho. Final de ano, se você quiser trabalhar de balconista, trabalhar numa loja aí, você consegue. É, não sei se terei outro emprego. Me ajuda, Hernani. Bom, o que eu posso te dizer a princípio? Essas são coisas que a gente passa na vida. Eu passei. Eu fui humilhado por um tio. Eu vim morar com um tio. E eu fui humilhado e tive que morar lá. E foi uma situação muito difícil. E ele me tocando de lá. A filha dele me tocando de lá. Então foi uma situação muito difícil. Eu entendo você. A gente que passa dificuldade na vida, a gente sabe como é que as coisas são. E eu entendo plenamente o seu caso. Só que, no seu caso, você tá perto de formar em engenharia. Ah, mas o mercado tá uma bosta. Mas não interessa, engenheiro é engenheiro. Aonde você chegar com o CREA e bater na mesa e falar, ó, eu tenho aqui, eu sou engenheiro, você vai ser reconhecido. Então, calma um pouco. Não precisa desse desespero todo. E se ele falar bosta pra você, deixa ele falar. Se puder arrumar uma casa de uma tia ou de uma avó pra você morar, melhor. Mas se não tiver jeito, você mora lá e aguenta. Agora, se você puder morar na casa de uma tia, de uma avó, é melhor. E que você espera até dezembro aí que a sua mãe vai arrumar uma casa pra vocês e pronto. Por enquanto... Ah, mas é ruim. É ruim, mas a vida é isso aí mesmo, cara. A vida de nós que é... a vida de nós que é pobre, fudido, cara, não tem o que fazer. Eu não posso... Eu me sinto ofendido, como tem muitos picaretas aí na internet, vocês sabem disso. Picareta... que nunca passou dificuldade, pilantra com papinho de empreendedor, que vem com papinho e fala assim, ah, mas a sua vida vai dar uma guinada, não sei o quê. Isso é mentira, isso é vagabundo, isso é vigarista, isso é picareta, isso é cara que nunca teve dificuldade, que nunca passou fome. Então esses caras aí, eles não têm moral pra falar. Então eu te digo uma coisa, nós que somos pobre fudido, a vida é isso mesmo, cara. Entendeu? E é o que eu falei num programa aí que eu gravei com o Felipe, do Apenas Um Cara Cast. A vida, se ouvir da boca de um tio muito sábio, viu, Matheus? A vida é 90% é aceitação. Porque você tem que aceitar. Mas não conformar. Não é pra você falar assim, tô na merda, pronto. Mas aceita. Estou na merda. O que, que eu posso fazer por isso? Ah, eu vou ter que aguentar o meu padrasto falando merda pra mim. Então, infelizmente, é esse aí. Entendeu? É aceitação. É, sem papinho de mundo encantado, sem papinho aí de que você vai virar empreendedor, amanhã você vai ficar rico aí, você vai estar andando de BMW e comendo uma gostosa, nada disso. A vida é foda mesmo, pra quem nasceu fudido é foda, é estudar mesmo, é agarrar no estudo, é trampar muito, é tentar enxergar outros horizontes. Você falou que engenheiro civil tá uma bosta. O engenheiro, quando ele bate o CREA, você vai poder fazer outros projetos. Seria talvez o caso, como você já é engenheiro, você tentar fazer outras coisas. Talvez seria também de você tentar educação. Porque como você é engenheiro, você fez muito cálculo. Então pra você dar uma aula de ensino médio pra você não é difícil. Cogite essa ideia. Você arruma uma escola aí do estado aí pra você ganhar 1.500, 2 conto, você vive bem. Então, começa a enxergar outros horizontes da aula particular de matemática. Começa a enxergar outros horizontes. E estudar e se fuder. A vida do cara que nasceu na merda. E é isso aí mesmo, tá? Isso aí ninguém fala. Eu fico irritado com isso aí. Eu queria que você fizesse um comentário, Matheus. Eu fico irritado porque o povo gosta muito de novelinha da Globo. Mostra lá que o cara é favelado, mas ele é um favelado cool. Ele é um favelado legalzinho, maneiro. Ah, que legal, tô aqui na minha favela, que legal. Eu tô aqui na minha favela, é muito bacana, adoro minha favela. Vamos tocar um pagode. Vai tomar no cu, Rede Globo. Vai tomar no cu, porque vocês não sabem a vida fudida do brasileiro médio. Então para com essas merdas aí. E vamos ser sinceros. E vamos parar também com um papinho de que amanhã sua vida vai mudar. E vamos ser sinceros, aqui no Sociedade Primitiva é um programa que você pode ser sincero, cara. Eu sou sincero com você, você é sincero comigo. Então vamos admitir, quem tá na merda, tô na merda. Não é defeito, não é deficiência. Deficiência é você nascer cadeirante, você nascer sem mão. Você nasceu fudido, isso não é deficiência. Você pode correr atrás, isso é fato. Isso eu não vou dizer pra você que não é verdade. Agora, que você vai se fuder, você vai sim. Você vai tomar muito no cu, você vai sim. Que você vai passar necessidade, você vai. Porque você não vai comer o que você quer também, você não vai comer não. Às vezes você vai ter que... Às vezes sua janta vai ter que ser um pão com manteiga e um café com leite. Vai ser isso aí e acabou. E vai ter que aguentar mesmo, não tem jeito. Isso aí você vai ter que tomar no cu. Faz um comentário aí, Matheus. Cara, eu queria dizer que, tipo, apesar de tudo, você ainda tá um passo à frente de muita gente. Você tá. Falta um ano pra você ser engenheiro. Então, se a situação estiver insuportável aí na sua casa, eu pensei aqui na possibilidade de uma república, apesar de ser uma merda morar em república, ou, sei lá, uma kitnet, ou mesmo um quarto com um proprietário, que vai ser um ano de bosta, vai ser difícil, mas, cara, vai te agregar muito como pessoa. Assim, você vai crescer bastante nesse tempo. Eu acho que você vai aprender a dar mais valor pro dinheiro. Eu não sei se você já sabe dar esse valor, mas, enfim, vai... Eu acho que as pancadas que a vida te dá também te fazem crescer de algum jeito, né? Dizem que até um chute na bunda te empurra pra frente. Então, cara, se ficar impossível, faz isso. Tenta ir pra uma república, pra uma kitnet, mesmo que seja pra subsistir, sabe? Vai te agregar alguma coisa. E, você vai ter muita história pra contar, com certeza. Exatamente. E depois, quando você se formar engenheiro e já tiver aí o seu diploma e tudo, faz isso que o Hernani falou, tipo, até essa questão de ser professor de ensino médio, de se o mercado tiver uma bosta, mete a cara, velho. O negócio é... Inclusive, quem andou passando uma situação difícil, familiar, se você não quiser dar detalhes, tudo bem, mas você passou por uma situação muito difícil de familiar, não foi, ô Matheus? Bom, foram tantas, você sabe qual especificamente... Teve uma época que você não tava aguentando mais, que você falou que tava uma brigaria dentro de casa, que você falou que não tava aguentando mais. Como é que foi isso aí? Então, cara, eu cresci, ainda vivo num ambiente de conflito, né, cara? Muita dificuldade de comunicação e acaba sempre indo pro lado da briga. E, assim, isso já me fez... A briga mesmo, de chamar de filha da puta, de gritaria, aquela bateção... Cara, aquelas coisas que dá pra ouvir umas três casas pra frente, tá ligado? Eu cresci numa casa assim, ué, horrível. Uhum. Eu tenho vários problemas mentais até hoje por causa disso aí. Eu também. É. Isso acaba com a nossa cabeça, né, cara? A gente fica umas pessoas mais na defensiva, né? Um negócio estranho. Às vezes eu desconfio, Matheus. Eu tenho uma quest na minha vida. Eu fico tentando descobrir por que a gente nasceu com essa cabeça assim. Os caras que ouvem aqui o programa têm a mesma cabeça que nós. Eu não sei explicar. A gente tem uma outra forma de ver. Um vazio existencial, uma falta de propósito. Parece que é uma tristeza constante. Parece que a gente não tem dificuldade de relacionar. Eu fico desconfiado que eu acho que foi porque nós fomos dessa geração zicada, que essa geração que foi fruto aí de família desestruturada. Eu tenho impressão disso aí, mas eu tenho impressão disso aí. Eu também acho isso, cara. Eu acho que é meio que a nossa cabeça foi se formando em meio ao caos, né, cara? Aí virou essa zona. Tem paz. O cara tá quieto, tranquilo, mas a cabeça não para de trabalhar. Tá ali, trabalhando, não é assim? Uhum. Tá lá, trabalhando. Você tá quieto, dentro de casa, quietinho, no silêncio, sentado, mas a cabeça tá trabalhando. E o vazio, vazio, vazio, vazio. Eita, nós. Aí, Matheus, a sua casa, até hoje, né, essa brigaria? Aham, assim, diminuiu um pouco, acho que estabilizou por hora, mas, cara, é como se fosse uma bomba prestes a explodir a qualquer momento. Qualquer coisa pode acionar os mecanismos e o inferno voltar com tudo, sabe? Eita, nós. Complicado. Assim, é questão pessoal dos nossos pais que acabam refletindo 100% na nossa vida, na nossa construção, no nosso psicológico. Coisa aí que você a gente tem não um tem sujeito nada que não pediu pra nascer, você entendeu como é que é? Aham. Uhum. Ele não pediu pra nascer e aí ele tem que nascer no meio de uma situação difícil, assim, não é, cara? Exatamente, o cara já tem os problemas dele, da vida dele, e ainda tem que lidar com problemas dos outros, e vira um tsunami de problema que o cara lá fora ele não consegue fazer nada, dentro de casa ele também não consegue fazer nada, é tudo um mar escuro de podridão. É. Mas aí como é que ficou a situação na sua casa? Teve uma época que você tava nervoso pra caralho mesmo, nervosão mesmo. E aí, como é que você fez pra lidar com isso? Então, cara, eu faço acompanhamento com uma psicóloga e ela me recomendou separar os problemas dos meus pais do meu. Então, por exemplo, ela disse, assim, de uma maneira não tão curta e grossa, mas foda-se eles. Tipo, sim. deixa se matarem, não é uma coisa que você pode fazer, sabe? Não é um problema seu. Então, assim, eu tenho tentado não me envolver nessas coisas que não me dizem respeito, sabe? É, eu me sinto mal por isso, claro. É, sabe, o sofrimento que existe nessa casa, mas eu sei que eu não vou conseguir parar isso. E eu só tô me prejudicando, então eu me afastei de toda essa loucura e, assim, eu me mantenho neutro. Óbvio que se acontecer alguma coisa, de, sei lá, um matar o outro, eu acho que não chega tanto, mas se acontecer isso, eu acho que eu vou ter um problema comigo mesmo, né? Porque eu fiquei parado, fechei meus olhos pra isso, mas eu preciso me preservar também, né, cara? Então, eu tô tentando viver a minha vida, não o problema deles. Acho que esse foi o jeito que eu consegui de, sabe, criar uma parede entre a loucura das outras pessoas e a minha. É uma coisa que eu não tinha na infância, que eu não sabia fazer, então o estrago já tá feito, mas agora que eu tenho uma consciência maior, eu acho que eu consigo não reparar, mas não dá mais dano nisso, sabe? E você sabe o que fode a cabeça mais ainda? Você assiste, quando você é criança, você assiste aqueles filmes onde a família é toda unida, por exemplo, vai fazer um jantar, uma coisa, e aí você olha dentro da sua casa, você tá vendo que ali tá tudo errado, de repente a sua mãe é narcisista, o seu pai é um cara completamente desestruturado, não tem condição nenhuma, não fez, tô falando da minha família. Uhum. O meu pai, por exemplo, não fez o papel de pai comigo, não foi, assim, não me ensinou nada, eu tô vendo a família desestruturada, aí você assiste um filme, você vê lá uma família, como é que tinha que ser uma família normal, aí você chega e vai falar pros outros ainda, rapaz, a situação lá em casa, eu acho que tem uma coisa errada, eu acho que não é normal não, a gente briga o tempo todo, não sei o quê. Vem o fé da puta da rua e fala pra você, é normal, briga, família é briga mesmo, é normal. Ô cara, você tá vendo que não é normal? É a história da Matrix que eu falo, Matheus. Você tá vendo que não é normal, cara? Como você quer mentir pra mim? Eu tô vendo! Eu tô vivendo aqui, eu tô vendo que não é normal! Mas não, o cara fica, é normal, família briga mesmo. Cara, e tipo, apesar desses negócios de ver em filme família feliz, não sei o quê, a minha idealização de família na infância sempre foi um divórcio bem dado nesse casamento, sabe? Era realmente o que eu queria, eu não queria. Eu não conseguia pensar que um dia minha família poderia ser uma dessas famíliazinhas de filme que sai pra parque, faz piquenique. Eu acho que desde pequeno eu sempre tive a consciência de que nunca a única saída. Exatamente. A única saída mesmo. Então, é aquela coisa, né? As pessoas ficam falando aí que família briga, entra nessa Matrix aí e, cara, de fato, eu acho que a convivência, ela realmente gera um estresse, mas eu acho que existe uma diferença muito grande entre o estresse que a convivência gera, os pequenos conflitos, e o que eu acho que você e eu também vivemos, né, cara? Então, as pessoas geralmente não sabem do que elas estão falando. É coisa assim, de domingo, na hora do almoço, que tinha aquele clima, o certo era estar aquele clima saudável, bacana, nego já gritando, fia da puta, puta que pariu, e tudo, quer dizer, já é uma coisa assim, entendeu? Eu tenho uma parente que a casa dela era ainda mais infernal, mas lá porque rolava droga, não na casa rolava droga, os filhos, tinha problema de droga, problema de alcoolismo, eram muitos filhos, lá era assim, eu lembro disso certinho, domingo, 8 horas da manhã, já gritava lá, puta que pariu! Que casa infernal, vai tomar no cu, vai todo mundo tomar no cu. 8 horas da manhã, domingo, assim. Quer dizer, uma pessoa que nasce num lugar desse não tem como ter paz na vida, cara. Exatamente, eu já cansei de ser acordado aos berros e, cara, é uma sensação estranha, dá um vazio no coração, o braço fica meio formigando, fica, sei lá, e dá uma sensação física mesmo, um negócio que você já sabe, hoje eu não vou ter paz. Mas depois que eu aprendi a separar as coisas, eu meio que consegui um pouco de paz, né? Tem me ajudado bastante. Aqui quem mandou foi uma amiga minha sapatona. Eu tenho uma amiga pessoalmente aí, que é sapatona, e eu acho ela muito gente boa. Inclusive, foi ela quem mandou uma história aí. no Vingança, aí o povo ficou assim, nossa, mas que é isso? Quem é essa sapatona? Ouvinte, larga de ser bobo, ouvinte, para de ser mongol. A menina é minha amiga pessoal, ela vai no boteco pra beber comigo. Entendeu? E é muito gente boa. Ela é dessas caminhoneiras, sabe? É sapatão caminhoneira. Uhum. É muito gente fina ela. Ela mandou aqui, Hernani, conta uma história minha lá no seu programa. Valeu. É um abraço pra ela. Ela é muito gente boa. Hernani Chifreira, vai tomar no seu cu. No podcast que você gravou no início do ano falando sobre o carnaval, você disse que esse tipo de interação não é para você e que você iria se abster um pouco do mundo. Você disse que ativaria o modo Rica Games ai, ai, ai. E se isolaria um pouco das degenerações da sociedade moderna, focando apenas em estudo, trabalho, exercício físico e no podcast. Sim, eu estou assim. Eu vou gravar um programa. Eu não vou dar spoilers aqui, mas vai rolar um programa sobre o modo Rica. Aguardem aí. Vai ser um programa muito bem feito, onde eu vou buscar textos, onde eu vou buscar referências, e nós vamos falar sobre o modo Rica. E outra coisa, o meu programa, eu vou falar o lado positivo e o lado negativo. Porque tem gente que diz aí que o modo Rica é ruim, então eu vou falar do modo negativo e do positivo. Tá, entretanto, ao longo de muitas coisas aconteceram na sua vida, treta relacionada ao podcast, treta com o vizinho, etc. Olha, essa treta com o vizinho foi uma história fictícia, isso não aconteceu. Uhum. Você conseguiu se isolar por um tempo, Hernani? Sim. E se a resposta for não, gostaria de saber se você pretende fazer isso? Não, consegui sim. Estou pensando em me isolar de tudo, parar de correr atrás de mulher, de ir em bar encher a cara e frequentar festinhas. A idade tá chegando e se eu não focar no que é realmente importante, é perigoso eu daqui a alguns meses estar morando na rua. Isso é, isso é fato, obrigado, ouvinte. Caraca, isso é fato. Ô, gente, nossa, tem muita coisa pra falar pra vocês, eu tenho muita história, vamos lá. Ô, gente, tem muita gente aí que ouviu aquelas musiquinhas de pagode, que assistiu o filminho. Sim. E o cara tá achando que a vida é uma historinha bonita, que ele vai terminar bem, e vai encostando ali os 35, e vai encostando os 40, os 45 e o cara tá na merda ainda, tá fudido. Ô, gente, isso aí é a prioridade, a sua sobrevivência, a sua... Você tem que preocupar com o seu pé de meia primeiro. E negócio de xota é depois, negócio de curtição é depois. E isso aí que você falou é fato. Eu conheço história, ô Matheus, eu já falei aqui no programa, mas eu vou repetir. Uhum. Matheus, caralho, agora o cachorro deu pra latir aqui. Ô, Costela! Olha que filha da puta, pera aí, Matheus. Ô, Matheus, como eu tava falando pra você, eu conheço história de gente que foi o seguinte. O rapaz tirou o ensino médio, Matheus. Pessoa de classe baixa, tirou o ensino médio. Aí pega e fala pra mãe assim. Ah, mãe, eu quero tirar um ano pra descansar. Muita gente faz isso. Isso aí muita gente faz. Eu conheço. Eu fiz. Aí, ó. Pega e fala, vou tirar um ano só pra descansar. Tá bom. Tira um ano. Só que o problema é que quando você tira um ano de descanso, pode fazer? Pode, não tem problema. Mas só que muitos emenda e vai ficando 2, 3, 4. Eu conheço um rapaz que era até muito bom baterista. E ele morava em Minas, muito bom baterista. O rapaz fez isso, Matheus. Ele ficou 8 anos sem trabalhar, Matheus. Só na história do descanso. Ah, vou descansar, descansar, descansar. 8 anos sem trabalhar. Então quer dizer o seguinte. Aí o cara faz isso. Uma hora a mãe falece, o cara não tinha trabalho, morava de aluguel. Quando a mãe falece, tem que entregar a casa, não tem pra onde morar, vai pra rua, porque a família não quer pegar ele. A família não quer, às vezes tem família que tem brigada, tudo. O cara vai pra rua. Eu conheço uma história de gente assim, cara. E é engraçado porque a gente pensa que esse negócio de morar na rua é um negócio distante da gente, que nunca vai acontecer, mas é muito fácil de acontecer. É coisa de um mês pro outro você... Você já tá... Você não tem onde morar. Aham. Uhum. É foda, cara. Um abraço, Hernani, e pau no cu do... Aquele ingrato do caralho. Bom, deixa eu falar uma coisa pra você, então. Ô, Matheus. Eu vou gravar um programa sobre o modo rica no futuro. Quero deixar os ouvintes aí cientes. Mas, a princípio, assim, o que você tem pra dizer sobre o modo rica, Matheus? Você tá vivendo, você já viveu o modo rica? O que você tem pra dizer? Então, o modo rica é o seguinte, você vai se abster do mundo, você não vai mais participar em nada do mundo, você vai só trabalhar, voltar pra casa, você não participa de nada do mundo. Então, nesse ano que eu parei de estudar, assim que eu formei o ensino médio e me dei um ano pra ficar à toa, eu entrei no modo rica, mas sem a questão do trabalho, sabe? Era o dia todo dentro de casa, jogando videogame, dormindo, sem tomar banho, apodrecendo. Uhum. E eu posso dizer que nesse ano foi quando a minha depressão mais se agravou, cara. Tipo, eu ficava muito tempo à toa e aquela questão mente vazia, oficina do diabo, né? E de fato isso acontece, é um tiro no pé, esse modo rica, pelo menos o que eu fiz. Porque você não conversa com ninguém, você tá naquela bolha, Só você e os seus pensamentos e o videogame pra fugir um pouco dos seus pensamentos e dormir e deixar a higiene pra lá e, sabe, cara? O seu ambiente fica podre, as pessoas da sua própria casa passam a te evitar, o seu psicológico fica todo atrapalhado e, de fato, é um negócio que vai te viciando e, tipo... Você tinha falado da questão dos caras que ficam 2, 3, 4, 8 anos fazendo isso, porque é cômodo, você não precisa ser posto à prova. Então você vai ficando, tá confortável, tá fácil. Então, como o seu corpo, biologicamente falando, é feito para poupar energia, você vai ficando. E quando você vê, você tá com 30, 35, eu acho que o Rica já deve estar quase com 40, né? Não sei. Porque ele não sabe, Rica Games foi um maluco da internet, que a gente não. Eu sei que ele tá vivo, mas ele não quer mais contato com ninguém. E ele. O modo Rica é porque ele se absteve totalmente do mundo. E ele é um cara maluco, ele vivia num quarto com o cachorro e separado do mundo, não era? Esse era por isso que o povo fala que é modo Rica. É por isso. E ele enchia o cu de remédio, né? Ficava o dia todo jogando videogame. De vez em quando ele postava uns vídeos sobre alguns pensamentos dele que, apesar de serem falados de uma maneira, assim, meio engraçada, são bem reais, sabe? Tipo, são coisas que fazem muito sentido, pelo menos pra mim, né? Mas, tipo, a cabeça do cara apodrece nesse modo. Eu, pelo tempo que eu fiz, não recomendo. Ué? Deu erro de novo? Não, minha mãe tava me chamando aqui. Ai. Pode continuar aí? Bora. You took a ball and you started to throw. 'Cause your new neighbor told you so. They put a helmet on your head and a bat in your hand, and they gave you your first taste of sand. Get paid and sometimes it's no fun, yet you can wait for the season to come. You miss the family and friends and the dirt on your hands, and you know that there's work to be done. Sometimes you're not on base, boy. Sometimes it's in your face, boy. Sometimes you're not coming home, but you're never gonna walk alone. In the end, it's the same every year. You're on the ground, soaked in blood, sweat and beer. Whether you have the cup or not, you give it all you got, and you know that the gang's all here. Sometimes you're not on base, boy. Sometimes it's in your face, boy. Sometimes you're not coming home, but you're never gonna walk alone. Boy, sometimes you're not coming home, but you're never gonna walk alone. And you built this with your hands, and these folks are more than friends. Agora nós vamos aqui com o nosso amigão aqui. Tem um cara que manda trocentos e-mails. Eu quero criar uma regra aqui, gente. Manda um e-mail. Manda um. Não precisa mandar um monte. Aí você espera o programa acabar. Aí lê o seu e-mail. Você manda outro. Senão nós vamos ter que. Daqui a pouco eu vou ter que começar a criar uma lei aqui. Aí tem que ser assim, mas por enquanto, vamos lá. Eu vou ler os seus e-mails aqui que você mandou. E o pior é que ele acha que o e-mail aqui é Twitter, porque ele fica mandando texto de uma linha. Quer ver? Vamos lá. Que merda. Eu dentro do ônibus fudido, reativo o meu Facebook, que tinha desativado há um ano. Vejo que a mulher que eu era apaixonado está namorando um professor da faculdade. Que merda. A mulher sempre fica com o homem superior. Pensar que eu conto moeda para pegar ônibus não tem nenhuma chance. Foi o equívoco sequer ter cogitado que eu teria alguma chance. Esse professor tem empresa na área e vai dar um emprego foda para ela. Ela está com a vida garantida. E pensar que eu me declarei e abri meu coração para ela. Tudo bem, cara, faz parte. Isso aí é da vida do homem. Bem-vindo à vida do homem, é isso aí. O Bonner, um dos homens mais desejados do Brasil, arranjou essa coroa caída. Poderia ter tido uma muito mais gostosa. Tá vendo? Ele acha que é o Twitter aqui, cara. Ai, ai, ai. Hoje de manhã, em casa, eu encontro esse fio de cabelo na minha blusa. Com certeza da minha colega de trabalho, que é noiva, e que eu sou afim. Vou guardar para sempre essa parte dela para mim. Será só minha. Alguém conhece alguma macumba de amarração que funcione com fio de cabelo? Não, não conheço. Conhece, Madeira? Daqui a pouco tá no Datena aí, hein, cara. Cuidado com a mulher casada. É, pior. Ai, ai. Aí esse aqui. Se eu não posso ter a mulher que eu amo, por que viver? Porque a vida não é só xota, cara. A vida é muito mais coisa que isso. A vida é porque você não deve passar dificuldade na vida. Porque a vida é muito mais do que isso. A vida é você sobreviver. A vida é você ser homem. O seu sentido na vida é ser homem. O seu sentido na vida é resistir. A verdadeira resistência. Nós somos a verdadeira resistência. Essa resistência de playboy aí, folgado de faculdade, não. Que fala que vai resistir, mas não tá resistindo a porra nenhuma. Não, essa daí não. Agora, nós somos a verdadeira resistência contra a degeneração, contra a mentira, contra o mundo das mentiras, que quer te iludir, que quer te fazer de otário, que quer contar uma historinha pra você e fazer você acreditar naquela ficção, né? Que quer fazer você acreditar que toda mulher tá procurando a pessoa certa, que é só se encontrar, ela tá por aí e tal. Então você vai resistir contra o mundo das mentiras, contra o mundo da ficção. Esse é o seu sentido na vida, tá? Não é só xota, não. Quer fazer um comentário, Matheus? Sobre essa questão de xota aí, cara, não se preocupa com isso. Tipo, um dia você vai pegar uma mina uma vez, depois vai ficar com ela de novo, depois de novo, e quando você vê, você tá namorando, deixa isso pra lá e foca no que é realmente importante, no que realmente vai te acrescentar. Mulher geralmente subtrai, cara. Quer dizer, tem muitas que acrescentam alguma coisa na vida do cara, mas... No geralzão, assim mesmo, não é uma coisa que sabe, vai te acrescentar. Então, cara, esquece esse negócio de cabelo de mulher e dessas bobagens todas e vai fazer alguma coisa que presta. Agora eu fiquei deprimido. Tem uma menina que estou afim na faculdade, ela é gostosinha e me dá bola. Toda mulher que eu converso por mais de 20 segundos, eu já quero pedir em casamento. Fiquei sabendo que ela é funça pública. Fui pesquisar o nome dela no portal Transparência e puta que pariu, ela ganha mais de 9 mil líquido. Tendo a mesma idade do que eu, 21 anos. Que depressão, cogitar namorar com ela um dia foi um tremendo absurdo, que jamais eu teria chance. Eu acho que ela tem um namorado ainda e eu tenho que começar a aceitar minha situação. Aceitação, aceita a sua vida aí, vai dar tudo certo. Exatamente. Caraca, velho, que parada. Conheci... Esse aqui é um outro cara, falando sobre um assunto sério. Que foi a morte do Sr. Fábio Pancheri, que a gente homenageou aqui. Que era. Ele foi um dos criadores aí do Fórum UOL, que inclusive vai fechar as portas. E eu quero avisar os ouvintes. Nós vamos gravar um programa especial com o André Nogueira sobre o Fórum UOL VT. Nós vamos gravar. Não só, o Fórum UOL. Nós vamos gravar sobre isso aí, porque esse Fórum UOL foi muito importante na vida de muitas pessoas. Caraca, velho, que parada. Conheci o Punch em algum encontro do VT. Acho que num fliperama do Tatuapé em SP. Como ele gostava daquela criançada do VT. Que nuestra canção nunca deixe de latir. Valeu por informar. E parabéns pela linda homenagem ao Modera Pancha. Coitado desse Fábio Pancha, morreu novo, cara. Mas foi foda, viu? Eu tava vendo as fotos aqui no Google. Morreu novo mesmo. Não devia nem... nem 40 anos, né? Ah, deve ter uns 42. Bom, ô Matheus, último e-mail do programa. Deixa eu ver só se é o último mesmo. É o último. Então aí nós vamos ler um último e-mail pra você aí, pra você fazer os seus comentários. Bora. Boa noite, dia, boa tarde, boa... Caralho, boa noite, bom dia, boa tarde, Hernani. Eu me chamo Isaac, autorizo que você fale meu nome. Tenho 24 anos, morei quase metade da minha vida em Minas Gerais e atualmente moro na Bahia. por isso sou baianeiro. A história que vou te contar é triste, então se prepare, irmão. Tive uma vida muito complicada desde o meu nascimento. Minha mãe era depressiva e surtou quando eu tinha por volta de 3 anos de idade. Olha, eu também. Ah, tem relatos que quando eu era criança... A grande das verdades, que ninguém assume, que ninguém quer dizer, mas eu vou dizer... A grande das verdades é que eu acho que minha mãe nunca quis ter eu como filho, não. A grande das verdades eu acho que é essa. Acho que ela arrependeu que eu estraguei... Além de eu cagar o casamento dos dois, além disso... Mas não porque eu quis, não é porque eu nasci e falei, caramba, vou estragar o casamento. É porque filho azeda mesmo o casamento. O filho, quando você tem filho, azeda, dá uma azedada. Só que quando o casamento é saudável, os dois seguram as pontas. Lá não deu e, enfim, eu fico com peso na consciência, mas a grande verdade é que eu nunca fui um filho... Eu acho, na minha opinião, posso estar errado, eu acho que eu nunca fui, ela nunca quis realmente me ter, não. Eu acho que ela... Eu sei lá. Sob surto, a minha mãe tem relatos aí que quando eu era criança, ela pegou um pano de prato, eu tava chorando, e ela no desespero, eu não sei nem se é por maldade, ela no desespero, vendo que eu chorava e não parava de chorar, ela pegou um pano de prato e queria tampar minha boca com o pano de prato, quer dizer, é um nível de insanidade, né? Por enquanto, você quer fazer algum comentário, Matheus? É que, tipo assim, eu pensei nisso ao longo de um tempo, e a gente meio que não nasce sabendo das coisas, né? Então, a gente também não pode cobrar isso dos nossos pais, por exemplo. Você é o primeiro filho, Hernani? É, sou. Então, eles provavelmente não sabiam, então não existe uma culpa, sabe? A pessoa tava aprendendo a ser pai, a ser mãe ali, então... Mas não é culpa mesmo, não. Eu até penso muito nisso. Não é culpa de ninguém. Só que é o seguinte, a cagada já aconteceu, entendeu? É a mesma coisa sua aí, ué. Eu vou explicar assim, a sua casa tem essa situação difícil e tudo. Ah, é culpa deles? Não, é porque realmente conviver é difícil e tal. Sim. Agora, a cagada já aconteceu. Por exemplo, você, Matheus, a cabeça sua já tá fudida, já era. Uh-huh. Agora vai ser anos aí pra você tentar ter uma vida normal. Eu tenho certeza que eu nunca vou ter. A minha cabeça ficou perturbada, eu nunca vou ter paz. Eu vou estar sempre remoendo mágoa, sempre pensando... Sempre pensando que merda, que pra onde que eu levei minha vida, que insanidade. Essa minha carência. Essa carência vem o quê? Como você não tem paz dentro de casa, aí você se agarra, achota. Aparece uma mulher, faz um carinho, você se entrega, né, pra ela 100%. Isso aí é filho de mãe narcisista tem isso aí. É uma carência descabida. É um negócio assim. Você se joga naquilo porque você tá... Internamente está gritando, pelo amor de Deus, me salva, me preenche, que eu tô desesperado, eu tô carente, Então, é o seguinte, Matheus, a cagada já aconteceu, isso é fato. Agora, de quem que é a culpa não interessa mais, porque a cagada já aconteceu, a sua cabeça já tá fodida, você não vai ter mais paz, entendeu? Então, agora, de quem que é a culpa, para ser sincero para você, Matheus, nem faz diferença. Realmente. Aquele negócio... A cagada tá aí. Acho que é aquela questão da aceitação que você falou, né? Não tem mal o que fazer. Exatamente. Eu ainda me lembro de cenas dela jogando copos e pratos de vidro na parede. Lembro até dela... Eu também me lembro de umas histórias muito loucas. Lembro até dela... Não suas, óbvio, da minha mãe. Lembro até dela ter sido contida pela polícia militar quando a gente morava em Minas. Olha pra você como é que a minha mãe é perturbada, Matheus. Vou contar uma história pra você, não vai acreditar. Vocês, os ouvintes, não vão acreditar. A minha mãe é tão perturbada, Matheus. Mas ela é uma boa pessoa, ela não é uma pessoa. Eu acho que ela tem problema, realmente, porque a nossa família é famosa já por ter problema mental. Então eu acho que ela realmente, ela não bate bem na cabeça, eu acho. Você acredita que uma vez, Matheus, ela foi trocar um gás, e aí o encaixe do gás não dava certo, ela começou a dar murro de mão fechada no gás e gritando. E pá, pá, pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Quer dizer, isso não é coisa de uma pessoa normal. Uma pessoa em sã consciência não faz uma loucura dessa, cara. Eu me lembro como se fosse hoje. Era amanhã de sábado, dando murro, até sangrar num botijão de gás. Quer dizer, isso sabe? Uhum. É insanidade, cara. Meu pai também não teve uma vida fácil. Ele nasceu prematuro e até onde sei, sua mãe não podia criá-lo. Não sei o motivo. Então minha avó adotiva o pegou para criar. Além dela ter feito o parto do meu pai, pois ela era parteira. Meu pai era daqueles caras com coração gigante, sabe? Ajudava as pessoas e era muito humilde. tão humilde que as pessoas se aproveitavam de sua bondade. Pessoas me contaram que os açougueiros chamavam ele para ajudar a matar gado e como pagamento dava ele as vísceras, tripa, bofe, fígado, coração, mocotó, etc. Eu sei disso porque eu lembro da minha mãe fazer essas coisas pra gente. Teve um dia, Hernani, que meu pai, na inocência, foi ajudar um homem que disse para ele pegar umas roupas na sua casa e levar em outro lugar. Meu pai não sabia o motivo, mas foi lá na casa dele fazer esse favor. Na verdade, ele estava separando da sua mulher e colocou meu pai na jogada. Um dos filhos mais velhos dele ficou sabendo do fato e foi ameaçar meu pai. Ele disse que meu pai estava ajudando seus pais a se separarem. Meu pai ficou com medo e, em 99, se mudou para Minas Gerais. Quer fazer algum comentário por enquanto, Matheus? Essa questão, né? A gente tenta ajudar e sempre toma no cu. Por isso que eu já não ajudo mais ninguém, cara. Eu não consigo fazer isso não, mas é foda mesmo. Eu acho que ninguém é um exagero, mas, cara, eu acho que não dá. A gente sempre acaba tomando no rabo com essas coisas. Mas continua. No ano de 2004, meu pai faleceu devido a um infarto. Um dia, ele ia viajar para o Mato Grosso para trabalhar numa algodoeira. Ele tinha uma bicicleta Monark com uma caixa de ferro, onde carregava um compressor de ar, que usava para fazer pinturas de porta, portões e janelas. Eu fui com ele até o ponto que ele pegaria o ônibus para seguir viagem, e voltei com a bicicleta para casa. Mais tarde, ficamos sabendo que meu pai tinha sentido umas dores no peito e estava no hospital. Mas o médico filho da puta disse que meu pai tinha apenas gases e passou alguns medicamentos. Médico não sabe porra nenhuma. Dando alta para ele. No outro dia, pela manhã, alguns amigos foram visitá-lo, mas ele estava deitado. Minha mãe foi chamá-lo. Ele se levantou, escovou os dentes e quando estava penteando o cabelo, a gente escutou um barulho e foi ver o que tinha acontecido. Hernani, meu pai estava no chão e eu ouvi três suspiros fortes e um silêncio ensurdecedor. Ele infartou e morreu na minha frente. Caralho. Alguns anos seguintes eu passei por outra situação traumática. Acho que eu tinha por volta de 7, 8 anos. Uns caras mais velhos me chamou junto com outras crianças para jogar videogame. Eu nunca tive um videogame e fui lá. Daí ele me chamou para ir no quarto para jogar. Mandou eu ficar de 4 e abusou de mim. Eu só senti uma dor, mas nem me ligava que aquilo era abuso. Isso aí tem muito caso disso aí. E isso é uma das denúncias que a gente faz no programa, que quando o abuso é com o menino, quando é com o homem, primeira coisa, ninguém leva a sério. Segunda coisa, que as pessoas, depois, aí o cara cresce e tal, aí depois vem dizer assim, não, porque o caso de abuso de menino é muito grave e tudo, e do homem não é grave. Um menino que é abusado não é grave. A gente brinca as coisas, Matheus, mas eu não gosto que misture brincadeira com coisa séria. Não é que eu tô falando sério, eu gosto de falar sério. E a gente brinca aqui, negócio de troca-troca. O troca-troca é um estupro. É a criança mais velha que pega a criança mais novinha e abusa dela. Isso é muito sério e isso acontece nos cantos do Brasil. É o que eu tô explicando pra você e pros ouvintes, Matheus. O povo não conhece a realidade do Brasil. Ô, gente, você quer conhecer o Brasil, você tem que ir pros buracos do Brasil. Lá pro cantão, pro interior. Você vai pro interior de Minas, você vai pro interior da Bahia, você vai pro interior do Pernambuco. Ali você vai conhecer o Brasil. Ali você vai conhecer o verdadeiro caboclo brasileiro, o cidadão médio. Aí você vai conhecer o Brasil. Então, ali, esse tipo de prática ainda acontece, Matheus. Isso é grave, Matheus. O cara cresce com a cabeça completamente distorcida. Sim, eu tenho um amigo pessoal meu que ele passou por isso, ele foi abusado na infância e hoje em dia ele é transexual, toma hormônio pra crescer peito, assim, a cabeça dele saiu do caminho que deveria ter ido normalmente, né? E muitos homens, os que não acabam virando gay ou qualquer coisa assim, crescem com essa mancha no coração, essa vergonha e acabam não relatando, acabam tendo dificuldade pra arrumar uma parceira. Assim, é um negócio que pra nós homens é vergonhoso, né? Dizer, então acaba passando batido, por isso que a questão aí que ficam falando que mulher é mais abusada do que homem, não sei o quê, é uma falácia, né? Lógico que é. Não, aí eu não sei, porque eu não sei as estatísticas, mas tem muito homem sendo abusado. Isso é coisa séria, isso é coisa grave. Isso não é brincadeira, o povo... muitas feministas pra atacar, dizem que... vamos supor que a mulher é muito abusada e tudo, mas e o menino? O menino também é abusado. Quando é criança, o menino não tem maldade. Isso aí acontece muito. Essa é a nossa denúncia, gente. Nós estamos aqui, esse programa, a intenção é ajudar as pessoas. Eu quero que isso aí seja um assunto, que as pessoas falem mais disso aí, entendeu? E eu quase fui abusado quando era criança. Só que Deus foi muito grande e me salvou. Tenho muita história disso aí. Deus foi muito grande e me salvou duas vezes. Uma era um rapaz mais velho que comia a criançada da rua. E ele foi lá em casa jogar videogame. E a minha mãe correu pra casa quando descobriu que ele tava lá. Me salvou. E a outra foi... A outra eu vou privar porque é coisa muito mais séria. No ano de 2008, o meu avô paterno adotivo teve um AVC. E tempos depois faleceu. Nesse mesmo ano, eu comecei a trabalhar num supermercado aos 13 anos de idade. Estudava pela manhã e trabalhava à tarde. Então, o avô teve um AVC e começou a trabalhar no supermercado aos 13 anos. Toda segunda-feira, meu patrão me levava no Banco do Brasil para fazer pagamento de boletos. Lembro... o carinha do sorvete, bicho. Peraí, deixa eu passar. Eu lembro que já cheguei a carregar uma bolsa na quantia de 21 mil reais. Até que um dia fui fazer um pagamento e um cara mais uma moça me enganaram. A mulher que estava atrás de mim na fila me cutucou e disse que tinha um cheque no chão e perguntou se o cheque pertencia a ele. Ele ofereceu à mulher um par de calçados como forma de agradecimento. Logo em seguida, ele também me ofereceu um par de calçados. Olha que interessante isso aqui. Não, eu sei que é foda, mas... é, porque eu vou gravar um programa sobre golpes financeiros. Esse golpe eu não conhecia. Olha aqui que interessante. Vamos de novo lá. Pera aí que esse assunto me interessa. Eu sou muito interessado nesses assuntos. Vamos lá, Matheus. Eu conheci aqui. Vamos prestar atenção. Vamos lá. A mulher que tava atrás de mim na fila me cutucou. Me cutucou. Disse que tinha um cheque no chão e perguntou se ele era meu. Eu disse que não. Aí o cara da frente disse à mulher que o cheque pertencia a ele. O cara que tava na frente. Falou, não, pertence a mim. E ele ofereceu à mulher um par de calçados como forma de agradecimento. Logo em seguida, ele também ofereceu um par de calçados pra mim. Eu disse que queria. Minha mãe não tinha dinheiro pra comprar tênis pra mim, porque naquela época eu ganhava R$70 por mês. Daí, ele chamou eu e a mulher pra ir na loja. Eu fiquei tão feliz ao saber que eu ganhei o par de calçados que nem lembrei que estava com dinheiro na bolsa e saí do banco inocentemente. Ele foi até um local que não tinha tráfego de pessoas. Eu e a mulher ficamos sentados num banco e ele foi atrás de uma construção. Eu acredito que ele tinha ido pegar uma arma, já que no banco não teria como ele entrar armado. O cara voltou e orientou a mulher para ir na loja dele pegar o calçado. A mulher saiu e cerca de 5 minutos retornou com uma caixa e R$50. Eu fiquei mais feliz ainda porque... Então até aí você tá entendendo, né, Matheus? Então a mulher saiu e em cerca de 5 minutos retornou com uma caixa e R$50. Eu fiquei mais feliz ainda porque eu ia ganhar R$50 e um par de calçados. O cara me disse para deixar a bolsa com ele e ir na loja. Ah, que cagada, cara. Aí ele cagou no pau. Que cagada, cara. O cara me disse para deixar a bolsa e ir na loja. Eu nem pensei naquele momento e simplesmente entreguei a bolsa para ele. Fui andando depressa até a tal loja. Eu andei por cerca de 500 metros e nunca encontrava a loja. Daí eu vi uma loja de calçados e perguntei se ele sabia onde ficava aquela loja do cartão de visita que o cara me deu. Uma moça me disse que aquilo ali na cidade não existia, que eu tinha caído num golpe. Voltei correndo e não tinha mais ninguém no local. Liguei para o meu patrão e ele ficou bravo, afinal naquela bolsa tinha mais de 17 mil reais. Cara, esse foi o sapato mais caro do mundo, hein? 17 mil reais. Eu fui demitido e naquela noite tive vários pesadelos. E não dormi quase nada. E o pior é que dias após a Polícia Civil ia na minha casa fazer perguntas. Eu me sentia como se tivesse ligação com aquele assalto e ficava muito triste com aquilo. Pode fazer um comentário, por favor, Matheus? Cara, infelizmente... esse tipo de golpe acontece em todo lugar do mundo, né? Tipo, não tinha como você saber. Quer dizer, foi um pouco ingênuo deixar a bolsa com o cara, mas... Cara, se era uma criança, é normal você ficar entusiasmado quando ganha um presente. E a questão da polícia achar que você poderia ter envolvimento, eu acho que isso pode ser coisa da sua cabeça. Tipo, você perdeu seu emprego, 17 mil reais, não faz sentido. Em 2009, a minha avó faleceu de câncer. E nesse mesmo ano, a minha mãe descobriu que tinha câncer. Minha mãe tinha um caroço na perna esquerda. Uma amiga dela cutucou a mula com uma vara e a mula acertou a perna dela com coice quando ela era moça. Aquele caroço causava uma dor local insuportável. Tanto que instintivamente, quando eu bati a perna dela sem querer, como reflexo, ela chegava até a me dar um tapa no momento da dor. Aquele caroço só causava isso, dor. Mas a dor de ter perdido meu pai a deixou muito triste. E creio ter sido isso, esse motivo para ela ter ficado com câncer. No dia da morte do meu pai, ela chorava. Igual o meu pai... Como é que é? Não, peraí. No dia da morte, ela chorava. Peraí que agora eu perdi tudo aqui. É, tanto que ficava até soluçando. Eu nunca vi um amor verdadeiro igual o do meu pai e da minha mãe. No ano de 2009, eu me mudei para Bahia. E em 2011, minha mãe faleceu após ter passado por duas quimioterapias. Fui morar com meus avós maternos. No ano de 2012, conheci aquela que seria minha namorada. Ela tinha 15 anos, era loira e muito bonita. Pedi a mãe dela em namoro. Não, você pediu a mão dela, né, cara? A mãe dela, não. Eu pedi a mãe dela em namoro e começamos a namorar sério. Cara, eu amava tanto aquela menina, mas ela era muito complicada. Creio que ela tinha transtorno borderline. Puta que pariu. Isso aqui nós vamos trazer em breve o Viking de óculos aqui no programa. Ele vai falar sobre como que é namorar borderline aí. Isso é importante, esse assunto. Ela se cortava com lâminas quando ficava triste. Rapaz. Furada. Uhum. A gente terminava e voltava o namoro direto. Aquele negócio. Nunca mais quero te ver. Some da minha frente. Tudo aí amanhã. Ô, bem, eu tô arrependido que eu falei. Você me desculpa. É foda, eu sei de tudo isso aí não sabe disso aí de cor. E agora eu tô numa neura, ô Matheus. Eu entrei numa neura que eu olho pra cara da mulher, eu já sei se ela é perturbada. Eu olho pra cara dela, parece que a mulher quando ela é perturbada, você olha pra cara dela, parece que já vem uma coisa assim, perturbada. Aquelas mulheres muito sorridentes, que fica sorrindo o tempo todo. Nossa senhora, eu já olho pra ela e falo, perturbada, isso aí é perturbada, cuidado, sai de perto. Eu também criei esse sensor aí de mulher perturbada, cara. Todas eu já bato o olho, já consigo saber. E é difícil errar, viu? Aham, e pior que hoje em dia parece que tá tendo um surto de mulher perturbada, né, cara? Antigamente parecia que as mulheres eram mais direito, mais normal, e hoje em dia estão tudo louca da cabeça. É, isso aí tem a ver com a degeneração, viu, Matheus? Isso aí tem muita coisa a ver com a degeneração, por exemplo. Esse assunto é muito complexo, mas vamos lá. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Anos 80, uma mulher tinha um problema que ela... a vida sexual, por exemplo, dela era complicada, ela tinha dificuldade pra... Sei lá, deixa eu pensar uma coisa bizarra aqui. Ela tinha ela tem desejo em querer transar com animal fofinho, que eles chamam de fluffy, por exemplo. Aí, furry. Aí, ela tinha isso. O que ela ia fazer? Ela ia procurar uma terapia, ela ia entender por quê. Ela ia tentar entender se foi uma coisa de infância, por que ela tem esse tipo de desejo. Uhum. Agora, numa sociedade degenerada, ela é estimulada. Eles falam, não, todo tipo de amor é válido. Não, tudo é válido, tudo é bom. Isso aí tá certo mesmo, isso aí é o importante é a mulher gozar. Se você gozar, tá bom. Aí você vai dando corda na doença, a doença vai embora. É a mesma coisa, agora eu vou pisar em ovos aqui. Mas, por exemplo, muitos dizem, não sou eu. Eu vou pedir pra você tomar cuidado nos comentários, Matheus. Mas, por exemplo, o cara cisma que é mulher. Pode ser realmente que ele é homossexual e tudo? Pode! Jamais ia discordar disso. Eu tenho um primo que desde criança era afeminado. Mas alguns dizem que pode ser, um transtorno de personalidade que o cara não se identifica com o corpo. Isso é uma patologia. Isso tem que ser tratado. É patologia, o cara não se identifica. é problema de identidade. O cara tem dificuldade de entender que ele é aquele indivíduo que tá naquele corpo. Isso é problema de identidade. Isso não é problema de sexualidade. Isso é tratamento. É ajuda. Isso aí tem que ver se ele foi abusado. Só que criou-se uma barreira que agora você não pode nem estudar. Então, por exemplo, se você falar assim, vamos entender por que, que o gay é gay, aí já fala que é cura gay. Já fala, ah, estão querendo curar os gays, ó. Então quer dizer o seguinte, o fruto de uma sociedade degenerada vão ser pessoas que primeiro não tem limite, primeira coisa, só isso aí já era o suficiente. Mas além de não ter limite, você tá estimulando mais ainda a insanidade das pessoas. Você entendeu como é que é, Matheus? Faz um comentário. Ah. A tendência é só piorar, né, cara? Não tem jeito, porque a influência disso aí, eu consegui ver dentro da faculdade, é muito grande. Não tem um limite mesmo pra isso. Essa frase deles de qualquer forma de amor é válida. E isso dando corda pra doenças, pra problemas de cabeça. Não tem limite, vai embora. E você tinha falado da questão aí do cara que talvez não se identifica com o próprio corpo, não sei o que, que um tratamento pode ser bom pra ele. Muitas vezes, antes do cara pensar em fazer esse tratamento, ele já tá fazendo cirurgia pra mudança de sexo, e quando ele vai ver, já é tarde demais, já tirou o pau fora, já colocou o peito, já tá era. Todo... Uhum. Isso me lembra o Mr. Garrison lá do South Park. Que era um professor gay, que depois vira mulher e depois quer voltar a ser homem. Ah, inclusive, ô Matheus, tem uma nomenclatura na gringa, viu, ouvintes? Escuta isso aqui que é importante. Tem uma nomenclatura na gringa, e eu já vi vários disso aí, eu tenho muita história disso aí pra contar, que chama-se Rapetard. Eu quero que todo mundo preste bastante atenção, esse material ainda não tem no Brasil, e nós estamos trazendo aqui, no futuro eu vou gravar sobre isso aí. É uma nomenclatura gringa, chama Rapetard. É a junção de duas palavras. É rape, que é estupro, e tard, que é de retard. Ou seja, a pessoa fica perturbada com que vai ser estuprada. O que acontece? A mulher começa a ter delírio de estupro. Estupro, estupro, estupro. Isso aí tem vários casos aqui, inclusive no Brasil, a gente já tem. Eu vi uma performance de uma pessoa que diz que é artista. Fazer uma simulação que tava sendo estuprado no palco. E a mulher começa a delirar. Que vai estuprar ela, que vão estuprar ela. E que ela tá sendo estuprada. Aí ela começa a delirar, Matheus, que o homem olhar pra ela na rua é estupro. Aí ela começa a delirar, Matheus, que o cara adicionar ela no Facebook é estupro. Então ela começa, tudo pra ela é estupro. E todo mundo tá sendo estuprada. Aí ela começa a ver a relação heterossexual como estupro. Ah, mas o homem que come a mulher de quatro dando tapa na bunda é estupro. E ela começa a ver tudo como estupro, porque é esse delírio. E aí ela começa assim, o homem olhar a mulher no olho é estupro, tá estuprando. É daí, Matheus, que surgem esses delírios que a gente vive vendo aí. Você sabe disso, Matheus? De mulher falando assim, cuidado, o homem, aquele homem ali no ônibus tá te olhando, hein? Cuidado, hein? Quer dizer... Que tem olhar, criatura? Olhar, você pode olhar pra onde você quiser. Você entendeu? Começa esses delírios que são chamados na gringa de rape tard. E é um perigo isso aí, Matheus. Porque a menina, ela entra num estado de delírio que você abordar ela na rua, ela já interpreta como estupro. E, cara, tem a banalização também do estupro, né? O estupro de verdade não é levado a sério justamente por causa desses animais que chamam qualquer coisa de estupro. Se olhar pra menina, pedir pra ficar com ela, pedir pra dar um beijo, se isso tá sendo chamado de estupro e tá sendo denunciado e as autoridades estão averiguando e mostrando que não teve estupro aqui não. Quando for um estupro de verdade, é aquela história lá do pastorzinho e do lobo, você conhece? Ele ficou falando, o lobo vai, o lobo veio, aí o povo parou de acreditar nele, né? Não é isso? Isso. É o mesmo caso, mano. Você fica banalizando o estupro e quando acontecer de verdade, você não vai ter credibilidade nenhuma pra acusar ninguém, porque qualquer um se acusa de estuprador. Antes eu acreditava, sempre que a mulher falava, fui estuprada, eu punha total moral nela. Inclusive eu tenho uma ex-mulher que falou que foi estuprada, hoje eu sei que é mentira. E eu tenho uma outra ainda, que falou que o tio abusou dela, e todo mundo sabe que é mentira, e ela foi expulsa de casa. Então quer dizer o seguinte, tinha tanta pilantragem, que agora, infelizmente, eu não te falo isso com nenhum orgulho, Matheus, falo isso triste. Uhum. Se uma mulher falar que foi estuprada, infelizmente, eu vou ter dúvida. Infelizmente. Eu também sempre tenho, porque quando a mulher fala isso, e não é uma afirmação verdadeira, a vítima, e não é uma vítima momentânea, é uma vítima que vai ser vítima disso aí pro resto da vida, é o homem, né? Porque fica manchado lá na ficha dele, fica sempre lá, acusação de estupro, de assédio. O cara, ele vai ter problema com tudo. E eu sempre tendo a dar o benefício da dúvida pro acusado, porque a o mulher... O que é ruim, não é bom. O que é ruim. E porque justamente as mulheres, elas estão dando um tiro no próprio pé com essas afirmações falsas de estupro e essa banalização, né? Infelizmente. Bom, nesse meio tempo, eu tinha me tornado ateu e não tinha crença em nenhuma divindade. Postava ofensas aos cristãos no Facebook. Era um ateu chato. Um tempo se passou e no ano de 2013 eu comecei a ficar estranho. Hernani, eu surtei, cara. Fiquei agressivo, falava um tanto de coisa nada a ver, acreditava que era um deus e que era o bom da boca. Minha família e tios me levaram ao psiquiatra e me indicaram alguns medicamentos. E nesse meio tempo, minha irmã jogava a culpa de eu ter adoecido minha namorada. Eles a crucificavam, até que a coitadinha não suportou a pressão e após eu ter terminado com ela por mensagem de texto, foi pra rua conversar com um amigo. Daí minha prima, seu marido e a irmã viram ela conversando num banco de praça. Minha irmã foi pra cima da minha ex-namorada e elas brigaram feio. E eu não estava sabendo de nada. Eu estava dopado, magro, feio, só ficava deitado na cama. As pessoas tinham pena de mim. Com o tempo fui tendo efeitos colaterais. Ficava impotente e ficava triste por não conseguir ter ereção. Eu falava pra médica psiquiatra e ela dizia que era por conta do meu surto psicótico e que melhoraria com o tempo. Fui me preocupando e cheguei a cogitar cravar uma faca no meu peito em pensamentos, mas eu não tinha coragem de concretizar o ato. Pode falar. Entrou remédio na parada, já cagou tudo. Eu comecei a tomar uns remédios, deve ter uns 2 anos, e cara, hoje eu posso dizer, é um caminho sem volta. Parece que, eu não sei, isso é uma teoria que eu tenho, de que o psiquiatra, os psiquiatras e a farmácia, eles andam junto. Tipo, quanto mais receita assinada pelo cara chega na farmácia tal, ele ganha uma comissão pelo remédio. Só pode ser isso, cara. Lembrando que isso é achismo, pelo amor de Deus, não vai arrastar por isso pra cá, cara, pelo amor de Deus. É achismo. E cara, eles não deixam você tirar, tipo, eles sempre vão falando, ah, vamos tirar aos poucos, aí você, beleza, então vamos diminuir um pouquinho, mas não para de tomar e sempre continua empurrando, aí você sai de um, vai pra outro. Hoje, se eu fico uma semana sem meu remédio, é a sensação de morte, cara. Eu já tô dependente e eu sei do mal que isso faz, eu sinto na pele diariamente. Você ficou broxa, Matheus? Por um tempo, sim, cara, mas não porque o pau não tá funcionando, mas porque não senti vontade nenhuma, de comer a mulher, sabe? Podia passar a mulher com a calcinha enfiada no cu, sem calça nem nada na rua, que, tipo, o cara nem olha, porque a vontade, a libido, tudo vai embora, sabe? A questão do pau funciona, normal, mas você não tem vontade de usar ele, sabe? É foda. Entendi. Então, após um tempo, eu tomei coragem e contei para um amigo sobre o que estava acontecendo. Ele disse para eu ir no médico. Me acalmou dizendo que já tinha passado por isso. Eu fui ao médico e ele me examinou. Disse que não tinha nada de anormal na minha genitália e perguntou se eu estava tomando algum medicamento. Disse que sim, citei os nomes dos medicamentos para ele. Entre os medicamentos tinha um chamado risperidona. O médico disse que poderia ser aquele. Podia ser aquele medicamento e pediu para eu aguardar um pouco que ia conferir. Ele pega o seu iPhone, faz uma pausa, ficou cerca de 5 minutos lendo, e ele me solta. Isaac, realmente é o Risperidona. Ele está lhe causando isso. Disse também que tinha que conversar com a minha psiquiatra para suspender ou substituir por um medicamento equivalente. Então, o Risperidona, ele tá fazendo ele ficar broxa. É esse que você toma, Matheus, ou não? É outro? Não, é, eu tomo a sertralina, que também tem esse efeito. A princípio, eu fiquei todo feliz quando eu li, porque tava escrito lá, retarda a ejaculação, eu pensei, caralho, eu vou ficar 3 horas bombando. Ai, ai, ai. Mas quando eu vi que retarda a ejaculação, é realmente você fica 10 dias sem gozar, porque não dá. Sente vontade. É, você não tem vontade de usar, é como se tivesse uma lista de prioridades na sua cabeça e o sexo foi pra décimo. Entendi. Eu fiquei tão puto porque a psiquiatra tinha mentido pra mim que parei de tomar todos os medicamentos. Pera, deixa eu só tomar água aqui, peraí. Hernani, em 2 meses eu já estava com todo o meu vigor sexual. Tinha saído da cama. Voltei a treinar. Musculação. Estava super animado. Mas o pior ainda estava para acontecer. Eu surtei pela segunda vez, cara. Foi um surto bem mais forte. Tanto que precisaram me internar numa clínica psiquiátrica. Eu fiquei internado por 17 dias e após esse tempo tive alta e voltei para casa. As pessoas riam de mim, desacreditavam que eu ia ficar bem. Eu via isso nela, sabe? Com o tempo... Você já surtou alguma vez, Matheus? Assim, eu não sei bem se foi um surto, porque eu nunca vi um surto, mas... assim, eu já tive tentativas aí... Que eu não me orgulho na minha vida, sabe? E eu não sei se isso pode ser encarado como um surto, mas eu já cheguei perto de me auto-exterminar. Foi? Foi, inclusive fui parar no hospital por causa disso, mas foi assim, bem no começo, depois nunca mais. Entendi. Com o tempo eu fui melhorando. Voltei a ter fé em Deus e deixei de ser ateu. Comecei a estudar, porém meu avô disse que minha avó que era. Disse para minha avó que era para me arrumar um lugar para eu ficar. Minha avó alugou uma kitnet e pagou 6 meses de aluguel para mim. Fiquei puto na época por ficar desamparado. Daí eu arrumei um emprego numa informática pouco tempo depois. Parei com os medicamentos. Trabalhei 1 ano ganhando míseros R$500, mas eu gostava de consertar computadores e conquistei muitos clientes. Daí eu saí da informática. E desde então, trabalho em casa. Hernani, hoje eu tenho minha casa própria. Vendi a casa que tinha de herança e com o dinheiro comprei um terreno e construí um quarto. Um banheiro, uma sala com cozinha. Eu mesmo fiz as cavas da base. Olha que legal. Isso aqui é bacana demais, cara. Parabéns demais da conta, cara. Olha que legal. Eu mesmo fiz as cavas da base. Ajudei a fazer a massa. Meus tios fizeram um trabalho voluntário para me ajudar. Minha casa tem massa corrida em todas as paredes internas. O teto é de gesso e tem aqueles spots, olho de boi, seu cucão, não sei o que é isso. O chão é revestido de porcelanato classe A. As portas e janelas são de alumínio branco. Ainda falta muita coisa para ela ficar do jeito que eu quero. Falta murar, construir um quarto e uma sala na frente e pintar por fora. Tem que comprar a mobília também, mas irmão... Hoje eu estou dentro do que é meu. Puta que o pariu. Boa, mano. Puta que o pariu. Isso é bom demais. Não tomo remédio faz 26 meses. E nem cogito em surtar dessa porra, maluco. Era para eu ter ficado com grandes sequelas devido a esses surtos. Mas eu fiquei pelo contrário. Fiquei bem comigo mesmo. Aos poucos estou realizando meus sonhos. O que nunca mais fiz foi expor meu sentimento para as outras pessoas. Eu me fechei e aprendi a estar bem comigo mesmo. Estou fazendo musculação, amo minha vida. Tenho minha fé no Deus vivo e em Jesus Cristo. Parabéns! E me sinto amparado espiritualmente por meus pais. Cara, ele falou da questão da musculação aí. Eu faço musculação, assim, eu Maromba, isso aí. Inclusive, hein, Matheus? Puta eu que pariu. Levo isso aí como um estilo de vida. E, cara, é assim, pra doença de cabeça, pra loucura, que eu sei bem como é ter, isso aí é a melhor coisa do mundo. Tanto nas questões, assim, hormonais, que eu acho que assim que você sai da academia, você, depois de um treino bem feito, você libera uns hormônios lá que te dão uma sensação boa. É chato no começo, porra, vou ter que ir lá levantar sei lá quantos quilos, fazer não sei o que mil vezes e tal, mas é um trabalho de formiguinha, e quando você termina de construir um corpo bacana, a sua autoestima aumenta bastante, a sua vontade de viver aumenta, tudo cresce junto. É porque, assim, o corpo do homem, ele não foi feito pra ficar parado, né? A gente tem que trabalhar com ele fisicamente mesmo, e a academia, pra quem tem essas questões mais obscuras na cabeça, é um remédio, cara. É um remédio que não te deixa broxa. É uma terapia. Exatamente. Esses acontecimentos que eu presenciei aos olhos de muitos seria insuportável de passar. Mas eu usei como motivação e estou aqui firme e forte. Se eu cair, me levanto mais uma vez, porque a vida, meu irmão, é para ser vivida. Eu passaria por tudo isso novamente se fosse preciso. E agradeço a Deus por ter me dado essa vida que eu tenho hoje. Peço desculpa a ele pelas blasfêmias que desferi em seu nome. Me desculpe pelo texto enorme. Se tiver gostado, relatarei outras histórias pra você. Olha que tenho muitos. Meu amigo, por favor, mande mais. Gostei muito do seu e-mail. Achei muito foda a sua história. Essa é a história do típico fudido brasileiro. Isso que eu acho legal do programa, porque aqui não é papinho de olha aí, eu construí minha empresa, sou milionário. Não, aqui é a história do brasileiro fudido, médio. Esse é o cara fudido, padrão, entendeu? Que tá nesse país aí, raspando o cu com a unha. É um cara de família desestruturada, que é fruto dessa degeneração que a gente tá passando mesmo. Nós também somos fruto da degeneração, onde é uma família desunida, entendeu? E eu quero te dar os parabéns, sua história é muito foda, pode mandar e-mail. E eu admiro a sua história, cara. Meus parabéns. Matheus, faz um comentário sobre a história do rapaz. Eu gostei muito da sua história, superação, cara. Eu me identifiquei com a parte da academia, com o negócio dos remédios. Eu gosto de saber que tem mais gente conseguindo sair disso também, dessa questão do remédio, o problema aí com a questão sexual e tudo mais. E, cara, a minha meta é chegar nisso aí também, conseguir ter o meu próprio lugar, o meu próprio canto, e a gente tá junto nessa caminhada aí. O negócio é não abandonar. Eu tenho vontade também de voltar a ter um contato maior com religião, com Deus, mas é um assunto que eu ainda tô amadurecendo na minha cabeça. E, cara, eu fico feliz por você ter conseguido chegar aí e ter se livrado do remédio, ter aprendido com as suas crises, e parabéns, cara. Matheus, o que ele falou sobre... o que você tem pra dizer pro cara que quer deixar... Não, apesar que isso é perigoso, não fala isso não. Deixa eu falar outra coisa. Sobre a questão que ele falou de não se expressar mais. Ele falou que não expressa mais os sentimentos para as outras pessoas. O que você tem para dizer sobre isso? Cara, eu acho que é importante expressar, assim. Eu, por exemplo, já guardei muita coisa comigo, sabe? E eu não via por outros pontos. Por exemplo, eu achava... esse mundo é uma merda, e eu não expressava isso, eu ficava alimentando isso na minha cabeça o tempo todo. E, sabe, a minha cabeça não me mostrava uma opinião diferente. Então, quando eu me abri pra uma pessoa, claro que eu dei um exemplo superficial, o mundo é uma merda, sabe? Mas quando eu abri isso pra outras pessoas e mostraram, mas você já tentou ver por esse ângulo aqui? E não era um ângulo que a minha cabeça tinha construído. Então, eu me expressar para outras pessoas, eu consegui aumentar o meu campo de visão de uma certa situação. Claro que muitas vezes eu já ouvi bobagem, muitas coisas eu acabei descartando, mas já veio muita coisa positiva, muita coisa que eu consegui agregar para construir um pensamento mais realista e que me desse que, sabe, acrescentasse alguma coisa pra mim. Então eu acho que se expressar pode ser bom, mas claro, você não vai ficar se abrindo pra qualquer um. Por isso que eu recomendo muito um tratamento com uma psicóloga boa, um psicólogo bom, porque de fato ajuda, cara. Assim, é caro, mas por muito tempo eu fiz pelo CAPS, que é o Centro de Ajuda Psicossocial, alguma coisa assim. Acho que toda cidade tem um. Se só letra CAPS. E lá tem tratamentos de graça com psicólogos bons, pelo menos os daqui, né? Normalmente é onde vai os loucos da cidade, tudo. Não tem erro, né? só gente que tá muito pior, mas esse contato com gente que tá muito pior também te ajuda a ver que você não tá lá onde você acha que tá, se, caso você tenha uma depressão ou alguma coisa assim. Então, assim, eu acho importante falar um pouco com as pessoas os seus sentimentos, porque as pessoas podem te dar uma outra visão e isso ajuda muito. Matheus, sobre questão de, vamos supor assim, sentir que vai, apesar que você nunca surtou, você não vai saber, mas ele falou que tá um tempo sem surtar e que tá tudo bem. Tem como sentir, será que vai surtar? Será que você sente isso ou não? Só vem? Ah, eu não sei, cara. Eu acho que provavelmente só deve vir, assim, porque se o cara sentisse, ele poderia meio que se isolar ou fazer alguma coisa pra não afetar tanto as outras pessoas. Então, eu acho que só vem. Não sei. Nunca surtei. Entendi. Bom, Matheus, quero agradecer muito você. Dizer aí que pros ouvintes que em breve aí vai vir o Encantador de Cavalos, que nós vamos fazer essa resenha aí. E aí, agradecer a você aí, viu, Matheus? Muito obrigado. Eu que agradeço por estar aqui mais uma vez. Pô, é uma honra pra mim, um programa que eu gosto tanto, me chamando pra participar. Eu curto pra caramba vir cá. Obrigado pelo espaço. E para com essa porra de largar a faculdade. Vai largar não, cara. Vai até o final agora. Oi? Travou tudo aqui o que você falou, Hernando. Para com essa porra de querer largar da faculdade, cara. Vai até o final. Depois você vai ficar fudido igual eu aí. Velhão, fudido, sem faculdade. Vai até o final, cara. Mas, você quer que eu conte a história? Por favor. Então, desde o começo da faculdade, eu percebi que já me olhavam meio torto, que era um negócio assim que eu percebia que eu tava deslocado, e eles percebiam que eu não pertencia ao grupinho, sabe? A ideia marxista e essas coisas. Você também foi assim na sua faculdade? Sempre. Então, eu sempre acabei ficando mais assim na marginal, né? Eu não tava no meio, sempre fiquei muito na minha. E eles também nunca se aproximaram, eu também nunca fiz questão de aproximação. Pegava meu fone de ouvido e ouvia um podcast, eu fazia meus deveres e tal. Beleza. Mas acabou que eles me adicionaram no Facebook. E eu aceitei, né? Tipo, até então eu não tinha nada contra eles nada contra mim, só éramos separados, assim. E, bom, nessas eleições eu fiz um texto e eu criticava a esquerda, criticava a quantidade de maconha que tem em faculdade, o desinteresse dos jovens pelo curso. Eu critiquei também, sabe, eu praticamente chamei eles de retardados em um texto, e eles copiaram esse texto meu e mandaram lá no grupo da faculdade. Ai, ai, ai, não aconteceu isso, sério, cara? Eu não te contei, não, mas não. Vamos lá, eles copiaram esse texto meu e mandaram na faculdade, no grupo da faculdade lá. Ai, ai, ai, Matheus, não fala isso pra mim, cara. Daí eles escreveram assim, fonte um acéfalo. Daí uma menina falou, esse texto é tão desprezível quanto quem escreveu ele. Alguma coisa assim, eu não lembro direito. Daí eu apareci lá com a cara lavada, assim, que eu vi e disse, olha meu texto aí, por que vocês estão copiando ele? Aí eles começaram a querer debater e eu dei um pouco de corda pra isso. Aí, sabe, eu não queria abaixar pra eles, sabe? Porque eu sempre lembro de um caso que o Kyo contou num podcast. Eu sim, não tenho certeza, foi. Sim. Que um... Ele não abaixou, ele ficou até o final. Isso, e eu tava me espelhando nisso. E eu, pô, não vou me abaixar pra esse bando de vagabundo, porque senão eles vão montar na minha alma, né? Sim. Aí eu vi que tava durando muito e eu mandei, tá bom, eu desisto, vocês mudaram minha cabeça, e voltei a viver a minha vida. Daí, isso foi numa sexta-feira. Aí ficou sábado, domingo, e na segunda-feira, até a sexta-feira da outra semana, não tinha aula. Sim. Então, assim, eu não vi eles. Então, na outra segunda-feira, quando eu fui pra aula, eu já percebi que estavam me olhando com cara feia, que onde eu sentava, todo mundo sentava no outro lado, sabe? Eu tava sozinho numa fileira, o que não era normal. Isso aconteceu várias vezes. E, assim, isso tava me desconcentrando um pouco. E eu já não tava muito interessado no curso, porque é muito diferente do que eu achei que seria. Então eu juntei o útil de não estar gostando do curso com o agradável de todo mundo estar me, como posso dizer, hostilizando. E pulei fora, cara. Agora eu tô pensando em mudar pra uma coisa que é mais da minha área. Talvez uma educação física, uma nutrição. Você prestou o Enem? Assim. Não, mas eu acho que dá pra usar a nota. Não sei, ou eu faço no ano que vem. Eu também tô procurando emprego. Enfim, eu só não quero ficar lá, sabe? Mas eu fiquei chateado, viu, Matheus? Que pena, cara. Pois é, mas você já nem tá indo mais. Nem tô indo. E, cara, o que eu tenho medo é porque, tipo assim, eu tenho os meus planos de sair do Brasil e tal. E eu quero ir pra Alemanha. É claro que é um sonho distante, mas que eu vou concretizar, com certeza. Mas você sabe que na Alemanha eles têm toda essa questão aí de tolerância, de... Sabe, eles gostam dessas pautas esquerdistas, né? Sim. Então, se, por exemplo, você se queimar aqui e isso ficar na sua ficha, quando você for pra lá, eles vão checar isso e, pô, não vão deixar você entrar, né? Então, pra eu evitar problema e pra eu evitar que o meu sonho não morra por causa de esquerdista maconheiro, sabe, imagina ser acusado de estupro, de racismo, de homofobia, porque esses caras, eles jogam sujo, Hernani, tipo, você pode, só por não gostar da sua cara, eles te acusam, eles, sabe, é uma coisa que, é um risco que eu não quero correr. Então, eu pretendo mudar de curso, ou começar a trabalhar, tentar o Enem no ano que vem, não sei, mas lá eu não quero ficar. Mas você já abandonou totalmente a faculdade, você já decretou? Assim, eu parei de ir, mas ainda não cancelei minha matrícula, não. Eu acho que tem como migrar de curso dentro da faculdade mesmo, sabe? E você não foi ver isso ainda, Asno? Eu já fui, e só no dia 26 desse mês que eles vão abrir lá o negócio pra poder mudar. O problema é que, por exemplo, eu faço o curso de letras, então eu só posso mudar pra uns cursos que são mais ou menos a mesma coisa, sabe? Tipo um jornalismo ou história. Eu não posso, por exemplo, pegar de letras e passar para o que eu quero, que seria nutrição, ou então educação física, ou outra coisa assim, sabe? Tem que ser uma coisa que está mais ou menos na mesma... E como é que você vai fazer? O Enem ano que vem. Ei, Matheus, para de enrolar sua vida, cara. Você vai ficar fudido igual eu, cara. Ah, eu preciso tentar, Hernani. Eu não aguento mais ficar naquele curso. É complicado. Bom, eu desejo para você, sinceramente, eu gosto de você. Desejo pra você muito sucesso aí na sua jornada, viu? Obrigado, eu também desejo muito sucesso na sua e na de todos os ouvintes que estão aqui. A gente tá junto nessa caminhada. É isso aí, Matheus. É isso aí, ouvintes. E falou! Falou!